Na festa do LX é o verdadeiro Fugus. Na festa do LX é o verdadeiro Fugus. Na festa do LX é o verdadeiro Fugus. Na festa do LX é o verdadeiro. Nossa, que absurdo! Eu boto o rabitão com puxa, com puxa. Com tudo, boto o rabitão com puxa. Boto o rabetão com puxa, com puxa. Com tudo, boto o rabetão com puxa, com puxa. Com tudo, boto o rabetão com puxa, com puxa. Com tudo, boto o rabetão. Empurra! Boto o rabetão com puxa, com puxa. Com tudo, boto o rabetão com puxa, com puxa. Nossa, que absurdo! Boto o rabetão com puxa, com puxa. Boto o rabetão com puxa, com puxa. Com tudo, boto o rabetão com puxa, com puxa. Com tudo, boto o rabetão com puxa, com puxa. Vai jogando esse rabetão com força. Vem com tudo, novinha. Vou me embrasar. Repertório novo 2018. Da PLG. Na festa de LX é o verdadeiro Fugus. Na festa de LX é o verdadeiro Fugus. Na festa de LX é o verdadeiro Fugus. Na festa de LX é o verdadeiro. Nossa, que absurdo! Eu bato o rabetão com puxa, com puxa. Eu bato o rabetão com puxa, com puxa. Com tudo, bato o rabetão com puxa, com puxa. Boto o rabetão com força, com força, caca. Boto o rabetão com força. Bota esse rabetão, filha. Vai com força, vai com tudo e porra, vai. Com rabetão com força, com força. Com tudo, boto o rabetão com força. Rabetão, rabetão, não. Rabetão no chão. Sucesso! Caca, caca. Boto o rabetão com força, com força. Com tudo, boto o rabetão com força, com força. Sucesso! Joga a mão pra cima e faz o L, faz o X, faz o L, faz o X. Ao vivo em São Paulo! Eu boto o rabetão com força. Eu boto o rabetão com tudo e pô.